Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SPSR, música não cantada nos próximos 60 minutos e hoje abrimos com uma banda sonora, pertence ao filme Iris, do francês Jalil Lesper, responsáveis a dupla Winged Victory for the Sullen, Adam Wiltz e Dustin Hoalaran. Início do Entranse de hoje com o Prologue, Iris. Boa noite, bem-vindos. depois de Prologue Iris, da banda sonora do filme Iris, do francês Jalil Lespert, música de A Winged Victory for the Sullen, seguimos com um dos discos mais interessantes no que à música ambiente diz respeito. Chama-se Open, pertence à dupla Grand Brothers, constituída pelo mecânico, designer de software, engenheiro e músico Lucas Vogel, e também do pianista Erol Sarp, este turco-germânico. É isto mesmo que se pode ouvir em Open dos Grand Brothers, música delicada ao piano com algumas programações. Lá em cima, Circumflex, depois a primeira amostra do novo do grego Ior Chronic. O disco chama-se Out of the Dust, rodou por aqui Remember, e seguimos com mais um extraordinário disco deste ano, Cinderland. Pertence a mais um par, violoncelista Mark Bridges, a juntar-se a Scott Morgan, conhecemos-lo sobretudo pelo alter ego Lush Hill, dos High Plains e do disco Cinderland, o tema-título. Thank you. Sessão do Entrance, lá em cima High Plains com Cinderland, depois Alluvium, um projeto muitas vezes tocado aqui, pertence ao norte-americano de Portland Matthew Robert Cooper, The Nightmare Ending Sleeper, logo depois Kit Koala, de Montreal, o DJ que na edição deste ano Music to Draw to Satellite dá grande ênfase à voz de Emiliana Torrini. Do disco retiramos um tema instrumental, The Observable Universe, para seguirmos com um sublinhado forte, a música de Ryuichi Sakamoto, primeiro de Async, o disco que marcou o regresso do japonês 8 anos depois do último disco. Vamos ouvir Solary e depois este mesmo tema, remisturado por Johan Johansson em Async Remodels. Thank you. Solari, de A5, primeiro original, Ryuichi Sakamoto, logo a seguir Johan Johansson, um dos convidados para A5 Remodels, um conjunto de remisturas dos originais de A5 de Ryuichi Sakamoto, nomes como Finesse, Onyo Tricks, Point Never, Motion Graphics, entre outros, também Albanotto. Seguimos depois com o canadiano Jamison Isaac, ele que este ano já nos ofereceu dois discos, o último chama-se Themes for a New Earth, rodou por aqui Station. Agora, alguém que acaba de editar um EP chama-se Ian Hazeldine, mas de Antonyms, o projeto deste músico sensível e delicado. Vamos escutar a edição There Can Be No True Beauty Without Decay, o tema The Ends of Everything. fecharmos o Em Transe de hoje, para trás Netherworlds, do italiano Alessandro Tedeschi. Ouvimos Alchemy of Ice e o tema Ice Pulse, última e de Minneapolis, Else Cavern, de Movements in Season, Nevermind the Past. Dizer-vos que este programa, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Poemas de Ana Freitas Reis e fotografias da Lípio Padilha também no site do programa. Voltamos de hoje a 8 dias. Fiquem bem.